surgiu uma nova forma de pensar, de falar, se expressar. Rap nacional surgiu pra revolucionar. Uma nova e grande geração de ideias positivas, sabedoria de rua, filosofia de vida, testemunha ocular de vários fatos e atos, dando sequência constante a todos nossos relatos, que nunca se resumem só falar nas periferias e sim de tudo aquilo que acontece em nossas vidas. Falando de política, polícia e ladrão, assalto, abuso de poder, morte e corrupção. Pois nossa língua fere muito mais que uma navalha, mentira não nos cega, nossa memória não falha. O que falamos simplesmente vem de dentro pra fora, mostramos muito mais verdades do que aqui e agora. Nossos olhos são as lentes e a mente o cabeçote, gravando imagens pesadas, verdadeiras e fortes. Somos assim de nascença, o aprendizado e a convivência, sabendo que a maior jogada é a decência. Não somos filhos de papai, mas sim de nossos pais, que nos ensinam passo a passo como um é que se faz. Não roubar, não matar, saber apaziguar, mostrando que a melhor saída é raciocinar e encontrar soluções para qualquer problema. Ser um cara ligado e não entrar no esquema. Então se liga, ladrão, no que estou dizendo. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Desmutadas eu vim, Zebral é meu nome. Não tenho 38, mas minha arma é o microfone. Então se liga, pá! Ratatata! Rajada de consciência não vai dar para se esquivar. É pesado, eu sei, não é pra qualquer um. Sua vida já falou, não é melodia MC nenhum. Então não meço palavras para falar o que penso, pois pelo menos pra isso tenho talento. Tudo que aprendi não foi dentro de uma faculdade, foi metade no ginásio, metade na malandragem. Não virei um ladrão, graças a minha mente forte, saquei que o futuro seria a minha morte. Muitos amigos que eu tive, alguns se deram de bem, outros não tiveram sorte, vivi em paz no além. Por isso fico esperto, para não ir na sequência, pois tive e tenho todo dia novas experiências, lições do meu dia a dia. Me ensinaram a viver, mostrando vários caminhos pra mim poder escolher. Escolhi o melhor, como vocês podem ver, isso serve de exemplo pra quem pretende vencer. Falando nosso som, dizem que é repetitivo, porque não falamos besteiras nem ficamos omissos. O nome é Faces do Subúrbio, pretos da nova era, mensageiros do gueto, representantes da favela. Não estamos pra gracinhas nem falar lero lero, falamos a verdade porque somos sinceros. Então se liga, bandido, no que eu estou dizendo. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro. São coisas que vêm de dentro. Essas palavras são coisas que vêm de dentro.